Eu sou o Shay, tenho mais de 1000 mulheres no meu harém. Minha barraca tá armada, não tem pra ninguém. Com meu petróleo, tua máquina funciona bem. Vou te comprar pro meu harém. Nunca só moro em cobertura, só ando em limousine. No mirão, no porta-malas, sem combina de biquíni. Eu sou o Shay, Shay, Shay. Vou te comprar pro meu harém. Che, che, claro que ela tem pra me entreter. É mais ou menos parecido com a mulher do Calatá. Che, che.